trampo sujo, denunciando na ponta da caneta. O extermínio escancarado da juventude preta, a polícia é assassina, mácula do racismo institucional. De Itaquera ao Terrão, é tudo igual, a resistência é vencida com disparos da Glock. Mais um preto abatido pelos cachorros do choque, que confunde celular e guarda-chuva com matraca. A minha pele preta era o flagrante que faltava. Vivemos no mundo real de violência gratuita, onde perder o respeito à vida, a polícia age como uma puta, faz um disparo sentido humor, remove o cadáver do gueto, o estereótipo é bem parecido com o meu. Jovem pobre preto, não posso ser omisso se vivi sendo alvo nos anos 90. A expectativa era 16, mas consegui chegar aos 40. Capitão do mato observa pretos que não aceitam mais o banco de reserva, ocupando a cidade que mais mata preto. Espírito Santo, eterna idade das trevas, sem distinção de faixa etária, humanidade ofuscada pelo brilho da medalha. Taxativo no instinto, imperativo, sem reciprocidade, onde o bom senso atrapalha. Sem sorte, o mundo te exige ser forte, tem que sempre contínuos, não tem como ter corte. Bem-vindo ao Bertiselli, sem roteiro, perseguir meu semelhante é visto como esporte. Olhares, milhares, em direção, incomodados, mesmo estando distante dos lares. Procure seus lugares, os camarotes estão lotados de sanguessuga com taças na mão. Execução sumária, chacina no gueto, estatística de guerra civil, que fode o jovem preto, que fode o jovem preto. Execução sumária, chacina no gueto, estatística de guerra civil, que fode o jovem preto, que fode o jovem preto. Políticas pra estancar sangramento, sem estudo pra tratamento das causas, necessidades ignoradas, hemorragia interna. Esse sangue é nosso, mesmo sem consentimento se calam. De onde vem o sinal espadado a lutar pela vida sem hesitar? Única opção é ter êxito, querem sempre nos exilar. Onde jovens negros com superior incomodo, e número de mortes é só estatística divulgado em nota. Muitos se foram nem quadro, sem se enquadrar no quadro do perfil do candidato idealizado por vocês. Sonhamos ser bem sucedidos, potenciais interrompidos, e o gatilho foi puxado várias vezes. Mídia manipuladora, sensacionalista, se alimentando do sofrimento alheio em meio a tiros. A cena é mãe desesperada no chão, desolada sem chão, sobre o corpo do seu filho. Execução sumária, chacina no gueto, estatística de guerra civil, que fode o jovem preto, que fode o jovem preto. Execução sumária, chacina no gueto, estatística de guerra civil, que fode o jovem preto, que fode o jovem preto. Não existe hora, viatura, o bicho pega suspeito com a procura e a figura. Puro ódio de preto, derramam seu preconceito, tiram o nosso direito com violência, já propagam todo o seu desrespeito. O foda é ficar parado, achar ser nosso defeito. Nós fomos escravizados, racismo é claro sujeito. Já chega desesperados, a causa traz o efeito. Todo o meu povo quer justiça, isso tem que ser feito. Já não tem mais como ficar parado, fato acredite, vivendo dia após o outro, preso no seu limite. Já que não temos controle, o medo nos mata, arregaça. Causamos rebuliço em meio a tanta desgraça. Não passa misericórdia pros pretos, não temos. Na lírica relato tudo o que vivemos. Queremos o fim da luta incessante, alarmante. Extermine massa, preto não é meliante. Um instante, meu povo é preso, humilhado, jogado à cela judia. Seja de noite ou de dia, não recupera ninguém, fazendo-nos de refém num círculo vicioso, aonde o alvo é nossa vida. O jogo é perigoso, o jogo é perigoso, mas andamos de cabeça erguida e jamais desistiremos de manter o nosso povo vivo. E com todas essas estatísticas, não há como haver paz pro nosso povo. Tem que haver um break nessas mortes, tem que haver liberdade pra nossa gente. Todo homem e mulher preta desse mundo afora luta pra ser reconhecido como ser humano. Não queremos racismo ou separatismo, apenas lutamos por nosso direito e exigimos retratação. Essa é a cena, DMN, em nome dos pretos, dos pobres e do Espírito Santo. Original.